Atlântida, Atlântida, Atlântida. Tá zerado aí, Pedro. Beleza? Tá zeradinho com os, o auxílio dos nossos queridos amigos lá da Mecânica Fossada, meu amigo Júnior Fossá. Não é pouca coisa, né, cara? Tá desligado o teu microfone, Almir. Se tem gente que conhece carro, é esse sobrenome. É esse sobrenome aí, é verdade. Mas tem uma mágoa de tu não fazer isso na minha oficina, né? Ah, mas é que quando... Mas tudo bem, tu faz lá, daí depois dá problema, vem na minha. O teu martelinho de bronze tá ruim. Vela, né? Tá ruim teu martelinho de bronze. Estamos chegando pela grande rede Atlântida com o Pretinho Básico. Até as 2 da tarde estamos com Coca-Cola. Comemore do seu jeito. Nova Skin, um cervejão, se beber não dirija. E você pode trocar de celular com essa super oferta da Colombo. Celular Nokia por apenas R$199. Mais claro, chip de brinde só na Colombo. Fala aí, Maurício Amaral. Fala aí, boa tarde. Boa tarde, Porazinho. Olá, boa tarde. Quem é que vai pagar o refri pra mim, cara? Eu posso pagar o refri aí. R$1,50. Claro, R$1,50. Fala aí, Marcos Piangers. Beleza, beleza. Na área, bra. Beleza, Pi, Mr. Pi, de pijama. Epa, Everton bem. Cunha, do Pijama Show. As madrugadas do sul do Brasil estão na mão deste homem. É. Mr. Pi de paletó, né? Vira e mexe, paletó. A gente acaba na tua mão. Vira e mexe. De paletó. Eu combinei de fazer uma coisa diferente com o Maurício hoje à tarde, por isso que eu vim assim. Ah, isso explica muita coisa. Parece publicitário, assim. Vocês vão gravar vídeos para o Pretinho? Nós vamos fazer uma coisa diferente. É? Apresentar nós entendeu? Um olhou pro outro ontem. Vamos fazer uma coisa diferente amanhã. Vamos brincar, vamos brincar. Boa, boa, boa. Isso é bom quando a relação vai ficando tá sólida, cada vez mais sólida. Não, tá sólida. Tem que dar uma mexida. É, quem sabe. É, não pô, sei legal, se nós vamos lá comer leite com rosquinha. Leite com rosquinha. Que bom. Tô dentro. Convido o Gaúcho também. Deixa eu apresentar a estrela móvel do programa de hoje. É o homem Galpão Crioulo da RBS TV. Falar, é muita moral ter o Neto Fagundes, cara, aqui, cara. Eu que diga pra vocês, cara. Isso é uma loucura. Negócio impressionante deve ser pra vocês. Deve ser bom pra vocês, cara. Audiência, cara. Você deve estar feliz. Ei, cara, quando eu conheci esse guri, eu nunca pensei que fosse estar na mesma mesa ao seu lado. Não, Pio, melhor do que isso, nunca pensou que fôssemos ter na mesma mesa nossos nomes gravados. Todos juntos na mesa de um bar, cara. Na mesa de um boteco, cara. Eu já tive essa alegria de ser deslocado porque eu não estava na minha mesa. Sim. Cheguei lá, o cara disse: um grande abraço pra eles. Não, um abraço, grande abraço pro, do pro Natalício, que tem uma mesa lá com nossos nomes gravados na mesa. O Eduardo Natalício, que é o atual dono da noite de Porto Alegre, o cara só tem 3 bares na cidade. Né, e tá abrindo mais um Natalício na Zona Sul. Tem um espaço bacana nascendo na Zona Sul de Porto Alegre, que é o Passeio Zona Sul. Certo, vai ter várias lojinhas, um shoppingzinho e tal, e vai ter um Natalício. Porém, valorizando o terreno dele. Claro, né, meu? Tem que falar bem da minha área, né? Claro. Tá bem, querido. Eu tenho uma denúncia. O que que houve, Amir? Andei investigando e o Neto Fagundes não compôs o Sirvam Nossas Façanhas. Cara, mas descobri. Não precisa nem investigar, né, cara? Põe a bomba, ele não é a trilha do Marcelo. E parece que não tá pagando direito autoral, né? Não compôs Sirvam Nossas Façanhas. Cara, mas isso aí é claro pra todo mundo. É o hino rio-grandense que foi composto pelo Aparício... Mendanha. Quem? O Fontoura e o Maestro Mendanha. Olha, não sabe nem o nome. Na verdade, tem uma história muito, muito engraçada com relação ao hino, porque o hino teve 3 versões, né? 3 letras. E aí depois, até o Tio Nico escreveu agora na Zero Hora. Alguma tu fizesse? Nenhuma fizesse. Tá então ele tava dizendo... Fazer a próxima. Três letras. É o compositor, né? Não, é o compositor. Não é o compositor. Intérprete. Não, vários intérpretes tem. É o Canário. Canário! Na época de orquestra, os caras diziam: e aí, cara, qual é o teu papel na orquestra? Canário. A barraca do cantor, canário. Tá bem, hoje é dia 8 de julho, quinta-feira, 2010, dia do padeiro. Olha! Você que é padeiro, que fica sovando a massa. O tio me dá o pão. O tio me dá o pão. Ele e o entregador de jornal são os caras que mais acordam cedo, né? É, pode 4 horas da manhã eles devem estar em plena atividade. O entregador da manhã tá em plena atividade. O varredor das ruas também, o varredor das ruas, o chamado gari. O gari também acorda cedo. O gari da minha rua ali passa às 13h30 da manhã. Ele tá ali toda noite, só quando chove. Verdade, ele não não dá. Mas hoje, um tempo atrás, os padeiros têm alguns que nem acordam, que trabalham já direto, né? Começam 10, 11 da noite. Claro, já liga o rádio no pijama show ali. Isso, batem um mundaréu de padeiro. Claro que sim. Inclusive, tinha um que se intitulava padeiro, porque era padeiro, e pra ficar conhecido dentro do universo do pijama, eu já mandava e-mail dizendo, é o padeiro. O padeiro. De Gramado ele é. E os garis, nos dias de hoje, vários têm o turno também da madrugada. Madrugada. Antigamente não existia, hoje em dia tem o pessoal da madrugada. E uma coisa que a gente não se dá conta é que, por exemplo, um restaurante de estrada, né, que ele abre cedo, porque pega os motoristas, tá, eles, 4 horas da manhã, os caras têm que estar montando todo o acessório pra manter a lancheria, principalmente, claro, ali, né, de manhã funcionando. Então eles acordam muito cedo, cara, seja porque eu vejo pelo perfil do galpão, no domingo lá, as pessoas mandam e-mails, tá, acordo todo domingo na madrugada, porque eu trabalho na noite, ou chego tarde, né, e acabo esperando o programa, mas tem muito desse que arruma, né, a lancheria. Por isso que eu saliento aqui mais uma vez a importância de um programa como o Pijama Show, por exemplo. Sol aqui. Em se falando da Atlântida, podia citar também, por exemplo, o Brasil na Madrugada, da nossa querida Sara Bodovsky, da Rádio Gaúcha. Mas o Pijama Show tem 12 anos no ar, né, cara? 12 anos durante varando a madrugada. Entretendo e descontraindo. Esse homem cresceu aqui dentro. O ouvinte que tá acordado. Porque rádio se faz pra quem tá acordado, né? Exato, não adianta chegar lá na madrugada, verdade, tocar a musiquinha Mela Cueca pra quem tá dormindo. Não, quem tá dormindo não tá ouvindo rádio, né, cara? Alguns estão, cara. Eu me lembro do programa do Jaime Copster, né? Com sucesso que era, batendo papo, e as pessoas do Brasil inteiro ligadas com ele, conversando. Vai um abraço, meu querido. Esse tipo do rádio, assim, que é o rádio que o Mr. P faz. É o rádio companheiro. É o companheiro ali da madrugada. Aquele cara na madrugada, o cara tá lá pensando nas suas coisas, lá no interiorzão, lá, e tá ligado, acompanhando, sabe, às vezes não tem, às vezes não tem quase nada mais do que o radinho, a pilha ali, né? Só às vezes. E tem muita vida acontecendo durante a madrugada e a gente que vive o dia não percebe. O exemplo maior desses que nós estamos dando aqui, ó, é o caso dos garis, que a gente, principalmente Porto Alegre, já percebeu que é uma cidade limpa, e ela amanhece limpa porque os garis durante a madrugada estão trabalhando, e a gente que só vive durante o dia não pensa sobre isso. E quando a gente tá na madrugada e vivencia essa experiência com eles e passa por eles toda hora. Né? Chega lá, tá o pão pronto. Padeiro, que foi o motivador de toda essa conversa. Muito bem, parabéns a você, padeiro. E hoje também é Dia Nacional da Ciência, Pause. Olha, Magnata, deixa eu mandar um abraço pra um padeiro, amigo meu. Claro. É o Zoinho Padeiro. Lá da Padaria da Massa. Padaria da Massa, é onde ele trabalha. Grande abraço, Zoinho Padeiro. Vou passar aí mais tarde, hein, Magnata? Faz um pãozinho recheado pra mim, hein? Vou querer só a massa hoje. Destaques do Clique RBS para esta quinta-feira, 8 de julho. O caso Bruno. Delegado afirma que ex-policial executou Elisa. O suposto executor é Marcos Aparecido dos Santos, conhecido pelo apelido de Bola. Olha, não era o neném? Ele é dono da casa onde foram feitas buscas na quarta-feira e já teve a prisão temporária pedida. O Maurício e eu comentávamos agora há pouco aqui, ao meio dia e meia. Sim, vocês estão fazendo um mini pretinho durante o discorama. A gente já percebeu. Olha o ciúme. O cara, se tu quiser participar. Um mini pretinho ali, meio dia. Se tu quiser participar, acorda mais cedo. Acorda mais cedo. Depois que tu sai daqui às 9 da manhã do teu horário, do teu outro programa. Tu vai pra casa e volta a dormir, que eu sei. Não, né? Sei, não é sempre. Não é sempre, de vez em quando. Então, os amigos estão todos convidados a estar aqui ao meio-dia e meia pra participar com a gente desse aquecimento do rádio. Eu vou resumir o que o Fetter falou em todo esse tempo olhando pra ti, por aí, dizendo assim, ó, vem aí. Chega aí. É só chegar. Chega aí. Tá, mas o que importa é que o Bruno tá indo pra Bangu. Aquelas piadas que faziam, né? Vai realmente se até transferir. Até a madrugada, o polícia já. Jogar no Expresso Bangu. Porque durante a madrugada... E não tem habeas corpus. Durante a noite tinha informação de que ele poderia ir para Minas Gerais para fazer o depoimento lá, porque a polícia de lá estava interessada. Não, vão acondicioná-lo em Bangu. Vão guardar ele em Bangu. E ele vai a Minas Gerais à disposição da justiça. Espera, a justiça aí faz o que quer com ele. Espera aí um pouquinho. Onde ele vai passar os dias na prisão. Mas assim, é importante dizer pra todo mundo que tá animado, todo mundo que tem esse coração fascista de que agora ele vai ser estuprado e morto na prisão, de que, primeiro, talvez isso não aconteça, talvez ele seja protegido por um comando vermelho da vida, porque, enfim, ele tem contato com isso. E segundo, preso no Brasil, cumpre no máximo 5, 6, 1 sexto da pena por bom comportamento, tá fora. O Guilherme de Pádua tá aí. E foi uma comoção geral naquela época e agora ele tá aí, solto, enfim, fazendo o que ele. Vivendo entre a gente. Tá então, certo. Que tem de bom, psicopata, mas eu não tenho, eu quero falar por mim, só pra eu me tirar essa responsabilidade que tu me colocou aí. Eu não tenho esse coraçãozinho aí, cara. Eu queria, se eu pudesse optar, por mais que o Bruno não faça a menor diferença na minha vida. Se eu pudesse optar, se eu tivesse o poder, cara, tu quer que isso aconteça com o Bruno ou não? Eu ia dizer, não, prefiro não. Que não aconteça, cara. Que ele fique preso. Não, que ele antes nem disso, tenha nem cometido o crime, não, que ele nem tivesse sido envolvido nisso, sabe? Eu só fico um pouco assustado, assim, de ver que um cara que comete um crime desse, que, enfim, não é um crime frieza, só, né, cara? Não é um crime só, são vários crimes, né, cara? E aí, comete um crime desse, enfim, vai cumprir uma pena mínima. Mas vocês estão confundindo. Tem uma coisa importante, tio. O Bruno, até que se prove o contrário, não tem... E nós não podemos aqui pré-julgar o comportamento dele como uma conduta de mau-caratismo. Num primeiro momento, nós temos que saber o que aconteceu para depois fazer o julgamento, porque... Pode ele não ter tido capacidade suficiente para suportar o que aconteceu na vida dele. E a partir daí não ter mais equilíbrio emocional e psicológico para enfrentar a realidade. E que tá claro, aliás, que ele tá sem equilíbrio. Até porque uma declaração que o Maurício viu ele dando foi a seguinte: eu acho que eu não vou poder jogar a Copa de 2014 no Brasil. Não tem explicação um troço desse, né, Tiago? O que não significa que ele não tenha que ser punido, que ele tenha que ser preso conforme o que ele cometeu. No entanto, é um julgamento diferente. E mais ainda agora, onde nós estaremos cometendo uma injustiça de fazer um pré-julgamento. Outra coisa, cara, tá acontecendo nesse caso... Até porque não temos habilitação para isso. Exatamente. Outra coisa que tá acontecendo nesse caso, que é muito sinistro, que ninguém ainda falou, é que tem uma criança no meio disso tudo, né? Tem um bebê no meio disso tudo. Olha só a loucura, a criança já tá com o pai da moça morta, que é acusado de estupro no Paraná. De uma menor. Uma menina de 10 anos. Que isso, tá respondendo por crime de estupro no Paraná, uma menina de 10 anos. Os pais da Elisa são separados, né? Então, brigando pela guarda da criança. Exatamente. Imagina só. Que situação. Que vida, hein, meu irmão? E o mais maluco é quando tu ouve que o guri é o Bruninho. Bruninho. Ah, o nome é Bruno. É o Bruninho. Mas seja, e a mulher, a imagina a Elisa, vida da criança, cara. Atriz de filme pornô. Tem nome de guerra e tudo nos filmes pornô. Cara, mas aí. Não, tudo bem, cada um faz o que quer da sua vida. Isso não justifica. Não, isso é até um motivo pra não matar ela, né, gente? Pô, que isso, meu. Porra. Faz assim, cara. Mas, cara. Não, porque tem muita gente dando isso como motivo. Ah, então era uma vagabunda, pode matar. Não é assim, né, meu? O que não dá pra entender é assim, cara. Um cara como o Bruno, que ganha uns 200 mil reais lá no Flamengo, velho. Pô, não. Paga uma pensão ali de 10 mil e deu tranquilo. Não, que loucura ou é essa, cara? Paga 5 mil. O que será que aconteceu? A gente não sabe. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pensa o seguinte, ganhar 1 milhão ou ganhar 1.000 reais é a mesma coisa pra quem sofre uma pressão e não é capaz de suportar ela. O dinheiro nesse momento não tá em jogo. Tu tá indo no lado psicológico da coisa. Claro, entendeu? Não tá em jogo que ele ia ter que dar. Agora eu dou desses meus 200 mil, 20 mil pra ela e acabou. Não. Porque não é o dinheiro que vai determinar essa confusão toda. É o emocional e o psicológico da pessoa conforme que tá acontecendo. Sabe o que me vem, Everton, assim, ó, na relação com o crime do Nardoni, aquele, né? Me vem uma relação, cara, passional, louca, né? Claro. Que é o seguinte, assim, ó, que muitas vezes tem essa pressão. Eu vi a mulher do Bruno, chapinha, velho, arrumada, assim. Me passa uma coisa que eu presto atenção há muito tempo. Essa exposição, cara, querer ser famoso a qualquer custo, velho. Sim. Sabe, o cara quer aparecer. A gente acha inacreditável isso, sabe? Eu acho inacreditável isso. Mas eu vejo muitos casos do cara fazer qualquer coisa pra estar na tela, velho. Pra estar na mídia, pra estar na notícia. É muito louco. Independente de que jeito, né? De que jeito? Sim, jeitos absurdos. Que... O cara ficar, cara, acompanhando uma mulher ser estrangulada, esquartejada, é onde tá indo a. Agora, para aí, né? Tarantino Style, tá? Parou aí o filme. E vamos voltar lá pra trás, no pré tudo isso. Imagina a pressão que essa louca não meteu Bruno, cara. Tava dando calor. Imagina que a mina não perturbou a mente desse cara pra ele tomar essa atitude, cara. Lembrei agora do Adriano, quando sumiu. O depoimento do Bruno. Sim. É verdade. Quem aqui nunca saiu na mão com a mulher, né? Claro. E olha que aqui, isso, velho. Qualquer pressão, cada um de nós... sente de uma forma diferente. Uhum. Entende? A reação de cada indivíduo, ela é diferente para qualquer situação. Vai do teu preparo, né? Do teu preparo emocional, do teu preparo... E do teu, enfim, tudo, né? Do teu círculo de amizade também, né, cara? Também. Vamos combinar, também. Que turminha que se juntou ali. A turminha dá pesada, né, Magnata? Tá bem, vamos a mais um destaque. É um assunto que realmente merece destaque, porque é o que tá na boca de todo mundo no país nesse momento, né, Marcelo? É verdade, daqui a pouquinho vários destaques aqui. Daqui a pouquinho, então, a gente traz também. Bruno! Tá bom, Marcelo, obrigado. Liberada a consulta ao segundo lote de restituições do Imposto de Renda 2010. Tá no site da Receita ou pelo fone 146. O contribuinte pode verificar se está incluído neste lote. Faz a mão lá. Infelizmente, não temos aqui o site da Receita, que é receita.fazenda.gov, é isso? .br. Como é que tá o status do pessoal aí? O pessoal tá... Eu tava devendo uma grana, descobri ontem. Eu tô pendente, tô pendente. Descobri ontem, tava devendo uma grana com uns monte de juros. Porque ele não avisa, ele só fica esperando e deixando correr os juros. Tem que prestar esclarecimento. E aí, quando é que tu descobre? Descobre quando tu checa, cara. Quando tu vai lá na Receita, tu vai no site. Começa a piscar o site. Contador, nem pensar. Um contadorzinho pra fazer isso pra ti, nem pensar. Não, então confio em contador. Tu caiu na malha fina? Não caiu na malha fina. Não. É uma parada de 2008, uma parcela que eu botei em débito automático, eles não descontaram. Aquela! Em 2008, o débito automático não foi descontado. Já não tinha saldo, não tinha saldo, né? Pra botar um tosse dela em conta. É por isso que eu não boto nada em débito em conta. Porque tem que ter saldo pra debitar, entendeu? Não, e o débito em conta não te espera, né? Ele não liga pra ti, né? O cara olha as contas assim, então, essa vai, essa fica, essa vai. Vou pagar essa aqui, aquela ali conta não. Já era, né, meu? Ai, cara, sabe essa. Que a minha mãe uma vez me deu um presente, ela me deu uma travessa, chama travessa, é um grande prato de vidro. É fazer pavê? É pra fazer salada, digamos assim, tá? E ela falou, filho, bota essa travessa em cima da... Mas era uma travessa grande, cara, de diâmetro avantajado. Tu bota essa travessa em cima da mesa, joga os carnês pra cima, o que cair dentro dela, tu paga. Cara, só que tava caindo, foi uma armadilha da minha mãe. Tava caindo todos os carnês. Eu diminui o tamanho da tua. Eu comprei um pratinho desse tamanho. Pires! É assim. Ah, filas chegam a 2,5 km na BR-101 entre Itajaí e Balneário Camboriú. Você que está nos ouvindo agora neste engarrafamento monstro aí na Brioi, um grande abraço e muito obrigado pela audiência. Até sábado serão feitas obras de recuperação do asfalto e também do sistema de drenagem da pista. O tráfego está, portanto, em meia pista atualmente. Sem comentários, né? Não. Isso aí. Começa hoje a duplicação da Avenida Beira Rio, obra considerada fundamental para a Copa de 2014 na capital do Rio Grande do Sul. A nova pista terá 9,5 metros de largura e contará com iluminação, plantio de árvores, sinalização horizontal e vertical, além de uma ciclovia com 2,5 metros de largura paralela ao Guaíba. Pá, que legal. Bacana. Bom que vai ter iluminação, né, cara? Isso aí. Eu vou ajudar no plantio das árvores lá, Magnata. Boa. Tô dentro dessa. Boa, Paulo, aí. Vai acabar aqueles campinhos de futebol e tal, é isso? Não. Precisa não acabar com aquilo. Não? Do outro lado, na bunda. Pra ti não faz a menor diferença, né? Se acabar. Só pra saber, mano, como é que vai ser. Não. Vai ficar sem jogar o futebolzinho domingo, né, mano? Domingo de manhã, 8 da manhã. Então eles vão pegar uma parte do Marinha do Brasil, é isso? Acho que é. Deve ser. Cara, vão aterrar mais alguma coisa. Eu já coloquei no meu currículo, eu já joguei futebol. Cara. Ao lado de Marcos Pianchi. Pô, a única vez que ele jogou futebol. Eu também joguei uma vez também com ele. Foi mítico. Foi a vez que o Potter acabou com a gente. Pegou o seguinte, jogo, tem que ir. Aí brigou aqui no Pretinho. Ah, é? Nunca mais convido vocês! Por isso que eu botou uma pressão e todo mundo com pena pra não brigar com o Potter. Aceitamos, juntou toda a parceria que vamos jogar bola. Eu, Pianchi, chegamos lá, cara. Uns guri voando. Sim, a turma era do um time pronto, cara. Um time pronto. Ah, eu tava voando. Cara, eu olhei o aquecimento e começou a me dar um Ruinaldo. Eu comecei a me transformar no centroavante do Atlético Mineiro, o Ruinaldo. Tomamos 52. Assim. A turma da São Cara em Canoas do Gera. Ah, o passeio. Igual a na reunião dançante. Tá, tô ligado. Por falar nisso, o time dos Caolhos quer bater uma bola com a gente. Já falei pra vocês, hein, cara. É verdade. Um abraço pros Caolhos, queridos amigos. O time do Caolho cada vez aumenta mais, né, Senado aprova licença. Alô, futura mamãe. O Senado aprova licença maternidade de 6 meses. Olha. Oh, beleza. A proposta segue agora para a Câmara dos Deputados. Segundo a senadora Patrícia Saboia, autora da proposta, a mãe que passa mais tempo com o filho retorna mais feliz e produtiva ao trabalho. Boa. E acrescenta que o ciclo de 6 meses de amamentação garante mais saúde ao filho recém-nascido e com isso reduz as faltas da mãe ao trabalho quando ele adoece. Pô, mas se tem tudo isso, pra que trabalhar, mulherada, né? Cuida do filho, não é? A Patrícia Saboia não é a ex-mulher do Ciro Gomes, né? Não. É, essa aí mesmo. Não. Acho que é assim. Tá, então é. Tá. Ele gosta de uma Patrícia. Então é. O negócio dele é com Patrícia. Chegada numa Patrícia. Ciro Gomes. Apresenta a minha, Patrícia. Agora... É bonita, por sinal, essa Saboia. Tem país que é dois anos. Dois anos. É mesmo, cara. Dois anos. Cara. Ah, cara, eu vou dizer, meu desejo, sim, mais machista, talvez, seja esse de ter... Uma mulher cuidando dos teus filhos. Não, a minha mulher... A minha mulher cuidando dos meus filhos em casa, entendeu? Eu também, tem que trabalhar, só que a vida não é assim, né, cara? A vida precisa do o marido da mulher trabalhando. Deixaram votar, né? É, mas por isso que o meu sonho... Por isso que a gente tem Deus, né, cara? Uma pra cada coisa, velho. Que isso, cara? Tá maluco? 1:22. É verdade. Vamos lá, Marcelo! Vamos lá! Vamos lá, Marcelo! Os destaques do jornalismo. Você melhorou da conjuntivite, Marcelo. Você estava... Conjuntivite, tu melhorou do teu AVC? Melhorei, estou um pouco melhor. Teve um AVC. Ainda com um pouquinho de sequelas. Tá certo, vamos pro caso do Bruno, ele já tá em Bangu 1. É verdade, tá em Bangu. E já pediu, primeira refeição vai ser um escondidinho de presunto. É verdade, essa piada é repetida, Marcelo. Macarrão e o macarrão com frango. O polvo adivinho macarrão da Copa. Com frango. É verdade, o polvo adivinho da Copa já está... Na Polinter, a delegacia do Rio de Janeiro, para avisar a polícia onde está o corpo de Elisa Samudio. Polvinho, vai lá, vai achar o corpo. Sabe muito esse povo ontem, né? É o povo Pol. O povo Pol acertou até a Espanha, verdade, né? É verdade, o povo Pol acertou de novo. No bolão só vou com o povo Pol. É verdade. Polícia brasileira acaba de encontrar Bin Laden. Encontraram. No buraco de uma casa em Minas Gerais. Estava lá. Policiais estavam procurando o corpo de Elisa Samudio. Bin Laden estava bem mais gordo por ter passado anos no buraco, mas foi reconhecido pela longa barba branca. Era o Bin Laden, era o Bin Laden! E os futuros colegas de cela de Bruno, em Bangu 1, já deram declarações à polícia. Nossa equipe estava lá. Pegamos o áudio. Estava lá, temos as imagens. Cala a boca, Marcelino! Temos a câmera com áudio ruim. Mas ele dizendo ali, ó, vamos usar a velha tática do homem que vem de trás, disse Paulinho Bengala. Ainda vou rir muito disso, repetiu a frase do goleiro. É verdade. A polícia já sabe que o traficante contratado pelo goleiro para desovar o corpo da sua ex-amante... É desossar, Marcelo! Dividiu em 10 vezes iguais. As parcelas de pagamento foram em 10 vezes. E a defesa de Bruno alegou que o depoimento do menor confirma que o jogador não participou do lance que resultou na expulsão da sua ex-mulher dos mundos dos vivos. A perícia vai mostrar se a amante do goleiro foi vítima de um tiro de meta. É verdade. Ou se a causa foi a morte súbita. Pode ser, pode ter sido súbito. O Bruno também batia faltas muito bem, né, Marcelo? Quem mandou essas piadas foi o Maurício de Caxias. Só que é uma piada, né, Maurício? Não é pro programa jornalista. Fazer piada sobre o Bruno não é humor negro, né? Isso não é jornalista. É humor rubro-negro, né? Ah, cara, por falar nisso, Maurício ontem... de Caxias. No Jornal Nacional, ontem, depois de tudo isso já noticiado, o Bruno tá se entregando, não sei o que, parará, o Flamengo emitiu nota dizendo que não sabe ainda o que vai fazer com o jogador. Já cancelou o contrato. Tá, mas isso no Jornal do Almoço. No Jornal Nacional ontem de noite. Isso. Até o Jornal Hoje Nacional. Hoje de manhã já tinha notícia que o patrocinador e o clube romperam o contrato. Cara, demorou, né? Vamos combinar. É, o Olímpicos cancelou ontem, né? É, o patrocinador e o Flamengo. Não, o patrocinador e perdeu... pessoal até concorda. Agora, o vínculo empregadiço dele com o Flamengo não pode estar. Não tá nada provado, ele não é condenado, nada. O Flamengo retirou o advogado também. Ele perdeu o advogado. Perdeu o advogado, porque aí era enquanto era um fato do clube, o advogado do Flamengo tá cedido gratuitamente para ele, né? Certo. Aí no momento em que isso se tornou um caso individual dele, envolvendo a pessoa física, o Flamengo retirou e aí chamaram lá um outro advogado que já tava assumindo... Pegaram porta de cadeia, né, Marcelo? É verdade. O que me impressiona é um advogado sabe do paradeiro do condenado. É verdade. Tá foragido, mas ele sabe e ele não entrega, né? Porque é cliente, ele chama o menor de idade, vamos conversar, vamos fazer uma versão parecida. Vamos fazer parecida. um esquema. Isso que me impressiona, um advogado. Verdade, isso é um lance muito louco no direito, né? É, mas enfim, o que, que tu ia falar, Pia? Não, eu ia dizer que por essas coisas da vida, digamos que seja tudo ao contrário, o Bruno seja inocente, se o Flamengo demite ele ou desliga, ele poderia sobrar pro Flamengo, né? Peraí um pouquinho, cara. Eu, enquanto empregador, eu tenho o direito de fazer com o meu funcionário o que eu quiser. Eu quiser demitir, porque por seja qual o motivo, eu demito. Então. Mas depois tu vai ter que argumentar isso dizendo que foi. Não, porque eu decidi isso quando, na realidade, ex-empregado vai conseguir provar que, na realidade, ele foi desligado por isso. Por isso o clube, ele não é desligado, ele é afastado. Afastado, é isso. Entendeu? Aí. Por isso que tem isso. O clube tem que tomar cuidado, porque ele tem que afastar e não demitir. É. Agora, o que eu mais gostei nessa primeira meia hora, mãe é mãe. O que eu mais gostei foi a história da tigela grande do Fetter. Depois fiquei eu pensando e me lembrei do seguinte, o que a mãe do Fetter quis dizer indiretamente foi o seguinte, meu filho... Paga tuas contas, o que querido. Tu tá devendo, tu tem que pagar sempre. É isso aí. É isso aí. Mãe, não, é a perfeição, É isso aí, é isso aí. Pra ser feliz, olha aqui, pra ser feliz ao lado de um homem, é necessário amá-lo um pouco e compreendê-lo bastante. Bonito, né? Já pra ser feliz ao lado de uma mulher, é necessário amá-la bastante e jamais tentar compreendê-la. É a diferença. Ontem eu passei por uma cena daquelas... Se eu tivesse um diário, eu não consigo dar conta nem do blog que eu tenho. Ia se chamar Venâncio. Se eu tivesse um diário, eu ia postar diariamente, com perdão da redundância, neste diário, fatos que ocorrem no trânsito e que eu presencio. Ontem eu fiquei analisando psicologicamente uma mulher, coitada desta mulher, estava dentro do seu carro, seu carrão, estava num carrão. Coitadinha dela. Uma senhora elegante, de classe social elevada, de posses, mas neurótica. Como diz, completamente neurótica, fumando seu cigarro, roendo suas unhas. Dentro do carro, daqui a pouco toca o telefone. Tomando tarjinha preta a fu, né, Magnata? E eu fiquei pensando, cara, este é o destino da maioria das mulheres, cara. Porque as mulheres, cara, procuram pelo em ovo, cara. Ah, isso é verdade. Não tem pelo em ovo, amiga. Tem, alguns. Não, mas daí não é no ovo. É na caixinha do ovo. É o que cobre o ovo. É, que não tem pelo. Ai, não adianta coisa. Ficar... Ah, e aí entra na viagem. Ai, porque será que... Ah, a vida é mais fácil, mulherada. Isso aí. Depois é o pobre do marido que tem que aturar, entendeu? Que tem que levar no psiquiatra, que tem que ir na farmácia com bota tarja preta, que tem que ir na clínica visitar porque tá internada com crise de ansiedade. Não, mas vamos pra fora. Eu quero mais falar com vocês agora! Vem, eu gostei, eu gostei! Estamos apresentando Desafogando Atlântico. Eu gosto. Ah, pronto. Bota o troço pra fora, rapaz. Que os homens não entendem o que, as mulheres querem, né? Mas nem elas sabem o que elas querem, rapaz. E as mulheres não sabem o que os homens querem, né? Nem eles. Não, a gente sabe. A gente não quer nada. Só quero viver um dia depois do outro. Eu quero meu controle remoto, minha televisão, minha cerveja gelada. Não tem muito mistério. Futebolzinho. Desculpa aí, tá? O desabafo, mas eu precisava. Tava dentro de mim, precisava botar pra fora. Eu te entendo, porque eu vejo as mulheres conversando e o mundo delas é muito complexo. Muito complexo, cara. Enquanto a gente tá falando sobre, sei lá, o Grêmio, pô. Nossa vida é a Copa do Mundo, Vila e tal. Aliás, eu tô. É uma bobagem pra elas, olham isso e acham, como são rasos. Mas sabe o que é? Eu tenho abstinência de Copa do Mundo. O mundo da mulher, ele no pensamento é perfeito, ele é ideal, a mulher é uma idealista, acontece que na realidade não tem como, ela quer ser bonita, quer ser carinhosa como ela amada. Sempre foi, quer ser amada, quer ser uma boa mãe, quer ser uma bela profissional, quer estar sempre bonita, quer fazer as lidas domésticas, só que isso é impossível de fazer tudo ao mesmo tempo, e ela sabe disso. E aí mais ela pira. Do que isso, né? Quando ela pira, ela acaba afastando o pobre coitado do marido dela. Porque, pô, cara, quem é o cara que vai querer que... Porque pra nós, rasos, né? Pra nós, homens, rasos de pensamento, sentimento. Rasos, somos... porém felizes. Rasos, porém felizes. Pra nós, cara... a gente quer alguém afim ali do lado, entendeu? Uma pinta feliz, uma pinta alegre. A gente tá sempre bem, cara. Tchê, a gente pra tem suportar, um homem, entendeu, então, cara? Então... Nós queremos um homem do nosso lado. Eu não sei se não é por isso que tá aumentando em proporção geométrica... A quantidade de gays. Tu tá maluco. Que coisa boa, né? Eu gostaria que tu não tivesse teu negócio. Com todo respeito, cara. Programa, com todo respeito. Com todo respeito. Ah, mulherada, muito menos, entendeu? É complicado mesmo. Ah, muito. Eu odiei esse final aí. Vamos fazer os classificados aqui agora. É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá. Classificados do Pretinho. Aí depois, verdade, tu não me ama mais. Vou ter uma mala. Entendeu? Uma mala, passa os dias choramingando, reclamando. É aquela coisa, né, meu? O homem casa pra ter uma mulher todo dia, né? É. O homem casa pra ter uma mulher todo dia, a hora que tu quiser, tu quer ter a tua mulher. Atenção. O cara casa por isso, cara, porque o cara a vida inteira pensou, eu quero uma mulher todo o dia. Eu quero uma segunda, mulher. Terça, quarta, quinta, sexta e sábado e domingo também. E aí o cara casa, aí no começo é aquela maravilha, todo dia tu tem a tua mulher. Demais, porra, demais. Todo dia tu tem a tua mulher, cada dia tem uma brincadeirinha nova em casa, velho. É aquele esconde-esconde, aquele pega-pega, né? É uma coisa agora é polícia e ladrão, né, velho? Aí aquela mulher tá te dando tudo aquilo que tu sempre sonhou. Pessoal, presta atenção nessa parte. Só que aí, em determinado momento do casamento... em determinado momento. Eu sou pessoa sublinhada agora. Eu digo porque eu ouço falar, por aí. Eu também, óbvio. Isso logo depois do começo. O porão tá ficando vermelho. Daí guarda pra segunda parte. Aí o cara passa a dar essa mulher tudo o que aquela mulher sempre sonhou: uma casa, filhos, cartão, família, de crédito, carinho. Cartão de crédito, carinho, autonomia, roupas bonitas, segurança, pantufa. Né? E por aí vai. Pantufa. E aí o cara entregou a sua vida para essa mulher. Aí ela aparece de calcinha bege na tua frente. Vai, cara. Pia de calcinha bege. Mais ou menos isso, Maurício. Mais ou menos isso. É mesmo, porão? E aí, cara? E aí o cara continua abastecendo. O que o cara faz, porão? O cara continua abastecendo aquele sonho feminino da família, daquela vida a dois, daquela coisa. E ela? E em contrapartida, aquela mulher que todo dia estava com você fazendo tudo aquilo, não faz mais. E aí, cara? Nunca fará mais. Nunca fará. Não contigo. Nunca fará. Não contigo. Nunca fará. Não contigo, mas se tiver um namoradinho novo, vai fazer. Aí vai fazer. Se tiver um namoradinho novo, vai fazer. No entanto, tu vai querer continuando fazer com ela. Vai querer continuar fazendo com ela. Isso. É, ela não. Não quer nada, é isso aí mesmo. É isso aí. Porque tu não quer nada, tu não precisa disso aí. Quer tranquilidade, meu. Quer tranquilidade, tu tá lá fazendo. Ô, meu, vamos morar tudo numa república, nós. Tá maluco. Claro. Ali eu estou, pô. Eu tô uma pessoa ali. É por isso que eu tô dizendo que eu e o Maurício vamos fazer uma coisa diferente hoje. Sai fora, meu. Também. Ô, meu, tem que fazer os classificados, tá muito atrasado aqui, ó. Diz o nosso ouvinte Marlon de Barros. Olá, pessoal do Pretinho. Fiz um classificado diferente, tentei colocar na página de acompanhantes do DC Classificados. O pessoal acho que não entendeu a brincadeira, ficaram bravos e não publicaram o meu simpático anúncio. Veja bem, ele fez um anúncio de um carro e quis publicar na página de acompanhantes. Não dá, né, mano? Mostrem que vocês têm bom humor e anunciem o meu carro, por favor. O classificado é assim: sou um estilo negro e potente. Adoro. Tenho 122 cavalos, teto solar, couro, ar digital e preço irresistível, R$31.900. Me leva pra sua garagem. É um Drogba. É? O telefone, ele mandou o telefone, tá, cara? A gente não costuma liberar não, telefone. Não, tem um e-mail ali em cima? Tem um e-mail ali em cima, Moros. Muito bom, hein? Marlon de Barros. Não, Marlon teu parente, Piagas. É. MarlonDeBarros@gmail.com pra levar esse família estilo Barros. Negro. Família Barros. Maravilhoso. Grande abraço pra família Barros. É ótimo. Família Barros, tem um barrão aqui com a gente. Mais um aqui, ó. Vendo o Jeep 59. Deus do livro! Jeep Olha. Willys, ano 59, a gasolina motor de 6 cilindros original, capota conversível Santo Antônio, engate de reboque, tração nas 4 funcionando e também a reduzida. Já tira, nego velho. Suspensão original pra quem quiser pra trilha, deve adaptá-la para tal. Dá quem não. estiver interessado, peça fotos para Zamir, arroba Boomer, com dois M's de Maria, Zamir, arroba Boomer, .com.br. Tá pedindo 15 mil beleza. Sem chorinho tá no valendo, Jeep. Tá valendo, tá valendo. Pra quem quer casar, é um bom pedido. Eu tô pensando, querido. Já vem com Santo Antônio. Cara, tô pensando em comprar uma rural pra morar dentro. Cara, o meu velho pai tinha um Jeep desse aí, cara. É demais, né? E aí depois que casou, né, sabe como é que é, né? Pô, aí a mulher já botou no aparelho, casar, né? Vende o Jeep! É o Jeep ou o tem o quê? Brasília. Hã? Compra uma Brasília. Assim é. Não, comprou um Fuca. Tem um adesivo, troca. Aliás, né? Adesivo de quem faz trilha de Jeep e tal. Minha mulher falou, ou eu ou o Jeep. Tenho saudade da minha mulher. O nosso querido que tá vendendo o Jeep, então, é o zamir@boomer.com.br. Meu, 23 minutos para as duas, ainda tem o cabelo no espaguete. Sabe quem é que vai cair no cabelo no espaguete hoje? A Stephanie, lembra? A Stephanie do CrossFox. Não, CrossFox. Pensei que não fosse a Stephanie dá Brito. Dá pra perder, voltamos em seguida. Madeiro! Vamos ganhar dinheiro, Almir. Vai lá. Achei que ia conseguir direto, cara. Achei que ia. Eu nem olhei pra ele, cara. Eu passei reto. Vamos faturar. Vamos faturar, Almirzinho. Então vamos faturar. Vamos ganhar dinheiro e ganhar com o seu produto aqui nessa rádio, que é o maior sucesso, né? Objetiva. Tá né, batendo o Ibope essa rádio. Essa rádio tá batendo o Ibope. Continua aí, por favor. Vamos lá, então, com mais um anúncio esperto, uma oportunidade de negócio. Vendo armário com reforço de madeira, tamanho ideal para guardar roupa, com um ótimo fundo falso, com compensado também em madeira, para esconderijo de amantes. E mesmo para quem deseja sair do armário. Tratar com Ricardão Neuza, doutor Alceu, arroba... www.orkut. Estão vendendo meu armário, doutor Almir. Exatamente. Não é a sua mulher, doutor? Esse e-mail não é dela, ó. Ricardo Neuza. Não conheço. Doutor Alceu, arroba .com www.orkut. É meu da arroba, doutor Alceu. Ó, acabou, cara. É show do intervalo. Temos que fazer agora. Então tá bom. Tá bom, Almirzinho. Faturamos. Obrigado. Atlântida. Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela grande rede Atlântida. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua preferência, pela sua paciência conosco. Sei que a gente às vezes pisa na bola, fala que não deve e tal, mas a gente é de verdade, né, Porazinho? Tá a gente é muito desculpa de verdade. Agora. Alguém ligou aí para pedir desculpa? Não, cara, ninguém falou para pedir desculpa. Eu mais do que isso, eu sustento, continuo dizendo que tudo que eu falei é o que eu penso. Não que necessariamente seja o que acontece comigo, mas eu sei que acontece com geral, entendeu? Em algum momento da vida do casal isso acontece. Tá querendo me falar alguma coisa? Não, e quando a gente tá falando aqui, a gente não tá pensando exclusivamente em cada um, né? Tá pensando no geral. A gente tá aqui pensando no geral, exatamente. O bem comum da nação. Vamos fazer o bola aí, doutor Alceu! Agora no Pretinho Básico. Bola nas costas. Manda aí, doutor Alceu! Papai Peter, hoje vai ser lançada oficialmente a Copa no Brasil. Oh, que bom! Vai ser lá em Joanesburgo. É verdade. Vai ter a Vanessa da Mata, vai ter o Lula, vai ter o... O Lodum cara... não vai? Pô, o Lodum tem que ir, o Lodum é a cara do Brasil. Vai ter até a bonitona, aquela Fernanda Lima, doutor Pedro. Olha, que momento. Aí vão lançar a Copa do Brasil em 2014. Cara, eu quero ver isso, velho. Quero ver, tu imagina, velho. É? 4 anos pra construir tudo aquilo. Eu acho que vai ser uma patuscada, cara. Será que não vai ser um grande mico? Vamos cruzar os dedos, né, cara? E acreditar que eles vão fazer, vão superfaturar, cruza vão roubar. Os dedos, eu vou braços. Dizer, eu saboto. Eu saboto, Val. É, exatamente. E o Flamengo... eu saboto, Val. O Flamengo quer o Lauro pro lugar do Bruno, doutor Peter. Pois, estamos com o Lauro aqui. Ô, Lauro, então vai pro Flamengo. Lauro. Cuidado, né, Lauro? Boa tarde. Deu esse problema lá com o goleiro deles. Porque agora o Bruno vai jogar em Bangu, né? No banho de sol, né? Se por um acaso eu for pro Flamengo lá, nós vamos jogar um contra o outro, porque o Flamengo pode jogar contra o Bangu e a gente não, mas se é o presídio de Bangu, lá. Ah, não é o time. Não. Eu não tô acompanhando. Mas não vai matar ninguém lá, né, Laura? Eu sou bem tranquilo, eu gosto de andar de ônibus, eu não gosto de briga com ninguém. Eu acho vocês super legais. Obrigado, Laura, a gente gosta muito de ti também. Sempre... Deu um problema lá no treino do. O que que houve com o D'Alessandro? D'Alessandro louco, né? Essas coisas assim que. Assim, eu não dou não. bola, né? Ó, o Dali tá lá na linha. Tá na linha, Dali. Fala, Dali! Não tá dando pra ouvir, Dali. Ele quer sair na mão com o Lauro também? Ele quer sair de mão com o Lauro? Alessandro não anda de ônibus, ele tem um carro. É verdade que o Neguete quis te alejar, Dale? Que isso? Os caras vieram jogar a Copa do Mundo num jogo treino, né, Dale? Alessandro se botou no pescoço do cara. Né? Vocês viram quando. Vocês viram as imagens quando o Alessandro tá saindo, tá falando com câmera, e aí quem manda parar a câmera e só aparece assim, ó, um terço da cara do Calheiros. Pode repetir? Obrigado, Dale! Hã? Pode repetir, eu não entendi a. É, aqui tá tudo perto. Eu vou te pegar, eu vou aí, nós vamos conversar de perto, eu e tu. Obrigado, Dale. Obrigado, Lauro. Parabéns. Vocês vão almoçar agora, não? O Alessandro desligou brabo, cara. Ô, Dr. Peter, o Brusque venceu o Joinville lá na primeira partida da final da Copa Santa Catarina. Ué, quarta-feira que vem já tem Brasileirão, hein? Exatamente. E o Gordo Ronaldo, o que é que tá esperando disso todo, Gordo? Eu tô aqui pra fazer de novo uma coisa que me convidaram pra fazer um almoço. Como chama? Kiss. Kiss? Hã? Ah, o Kiss, claro. Quiz da Copa. Legal. Nomes de sucesso na Copa. Goleiro do Brasil. Alternativa A, Nero. Não. B, Calígula. Não. C, Otávio Augusto. Talvez. E D, Júlio César. Júlio César. Atacante da Alemanha. Alternativa A, Polanski. Alternativa B, Palinski. Alternativa C, Pedinski. E alternativa D, Podolski. Acho que é Podolski. É isso aí. Também posso parar se vocês quiserem ficar vendo foto de mulher pelada. É excelente. Não, tem ninguém vendo foto de mulher pelada aqui, gordo. Acho que é a tua cabeça. É homem pelado, então. Ah, aí é o Marcos que tá vendo essas coisas. São animais pelados, avestruzes. Atacante do Uruguai. Isso é um animal, Marcos. Tranquilo, Abreu. É um animal. Alternativa B. Tranquilo, Abreu. Calmito Abreu. Calmito Abreu. Alternativa C. Sereno Abreu. Serenito Abreu. Alternativa D. Na Brisa Abreu. Não, na Brisa. Na Brisa Abreu. Alternativa J. Louco Abreu. Comentarista de televisão. Alternativa A. Corvo. Opa! Alternativa B. Urubu. Tá doendo. Alternativa C. Gavião. E alternativa de Falcão. Falcão. Meio tristinho hoje, Gordo. Sabe, estão dizendo que o Falcão pode vir a treinar a seleção brasileira, né? É virou autórica. De vôlei, né? Não, de futebol. Disso, última questão. Comentarista de TV. Alternativa A, Cento. Hã? Cento. Alternativa B, Levanto. Alternativa C, Escorrego. E alternativa D, Caio. Tem mais 12 aqui, mas não vai dar pra mim agora. Deixa pra 6. A não ser que o Ronaldo passe pra um outro cara. É, a não ser que eu passe pra um outro cara. É. Não vai dar. Passa pro Clô, vê se o Clô quer passar. Não vou querer. Obrigado. Vai daí, mongolão. Obrigado, Ronaldo. Vai daí, Mr. P. Vamos dar uma girada aí. Em frente a um presídio de Portugal, houve-se gritos desesperados. De repente, um homem que passa na rua resolve perguntar o que está vendo. dentro, lá de dentro, o vigia, o Cristiano Manueldo, diz: não, não se preocupe, não é nada mais, não. É que um de nossos presidiários foi condenado a morrer na cadeira elétrica. Ai, ai. Mas isto é faltar luz no presídio, então resolvemos matar ele à luz de velas. Mais. É assim que funciona. Boa, hein? Muito boa, Manuel. Eu passo a vez agora. Eu já disse, é Cristialmo. Cristiano Manueldo, meu nome. Cristiano Manueldo, dá isso, uma sentadinha no sofá ali. Ah, eu dá também. Dá uma apertadinha aí, doutor Meira, por favor, pro Cristiano dar uma sentadinha. Um abraço, que lindo. Que momento. É muito afetuoso esse doutor Meira. Tudo certinho, doutor Meira. Bom, eu vou ficar aqui. Fique à vontade no nosso sofá. Você pode alcançar essa almofada aí, doutor? É querida essa almofada. Desculpa, deu batida. A peluciada, eu passo então, não é? A palavra Marcos Pianjas. Marcos Pianjas, obrigado. É, contra fatos não há argumentos, né, senhores? Deixa eu pentear o teu cabelo aqui. Botaram uma ajeitada. Que cena, hein, cara? Que momento. Que fumeira tem, cara. Eu sou amável. Tu penteia os cabelos de todos os jogadores? Sempre é bom, né? Evidente, planejar até isso, né? Que dá um abraço. Obrigado. Isso. Ai, que figura. Tá com o celular? O guru da saúde, o cara se chama Jim Fix. É o conhecido nos Estados Unidos como guru da saúde. Ele escreveu um livro, O Livro Completo da Corrida, que foi um best-seller. Ele fazia bastante dinheiro dizendo às pessoas que a execução de corridas diárias, né, Maurício, poderia aumentar extremamente a sua vida, o período de vida. Sim. Aí o Jim Fix, um dia, quando tinha 52 anos, chegou em casa, depois de fazer sua corrida diária, teve um ataque cardíaco e morreu. Legal. A autópsia revelou que ele tinha artérias com até 95% de bloqueio. Caraca. E corria todo dia. E escreveu um livro, completo da corrida, e ganhava dinheiro. Ele ganhava dinheiro e ia comendo as churrascarias. Pô, eu não tava ligado, o que que ele morreu? Do coração, queridão. Tá cardíaco, 95%. É tu que corre todo dia, não é tu? Não, Pianja sedentário e tal. Eu ainda vou rir muito! Tu mandou fazer os adesivos, correr é o fim, né? Não, é que a diferença é que nós vamos morrer com saúde, cara. Correr nem pensar. E antes, eu vou viver mais, mas pior, é isso? Eu vou morrer com saúde. Cara, isso é uma tremenda ironia mesmo. Vou estar comendo um Big Mac no meu velório. Me olhando, é isso aí. Ah, do cara que chegou e disse, né? Bah, tô triste, né, cara? Perdi meu pai, o cara, o que foi? Pneumonia, né? O cara, simples ou duplo? O cara, simples. Pô, menos mal, né? Vai daí, compadre! Três nego velho conversando. Primeiro disse: tô com 75 anos, querido, mas tô em plena forma. Só o meu estromo mesmo que tá me dando uns problemas de rachada. O estromo é o estômago do nego velho. Outro dia comi uma feijoada acompanhado de umas e outras caipiras, né, querido? Depois me senti meio pesado, sonolento. Aí o outro falou assim: mas eu tô com 78, né, velho? Também tô bem legalzinho, mas acho que as minhas pernas que andam meio fraquejando. Ontem eu joguei uma bolinha com os guris, depois andei uns 3 quilômetros, nadei 2 quilômetros, e à noite as minhas pernas estavam meio doloridas. Aí o outro se aproximou e disse: eu tô com 80 anos, querido. Não sinto nenhum problema desses aí, querido. A minha memória, assim, que tá meio começando a falhar, né? Dá umas falhadinhas. Ontem, por exemplo, de madrugada, bati no quarto da minha empregada, ela se acordou assustada e gritou: que é isso, Adamastor? Tu quer mais uma? Boa, amigo velho! E aí, Porazinho? Bom, aí o Pedrinho tava na escola, é uma piada velha. Piada velha do Porão! Apoio! Clube dos Alpinistas, o clube onde só o cu me interessa. Eu tentei uma vez participar desse clube aí, não consegui. Na escola, a professora chega pro Pedrinho: Pedrinho, qual a profissão do seu pai, Pedrinho? Ah, é advogado, professora. E do seu pai, Marianinha? É engenheiro, professora. E o seu, Aninha? Ah, ele é médico, professora. E o seu pai, Juquinho, o que faz? Ele é... professora, ele é dançarino numa boate gay. Como assim? Professora, ele dança em boate, vestido de mulher, né? Com uma tanguinha bem minúscula, assim, de lantejoulas. Meu papai. Professora rapidamente dispensa toda a classe, menos o Juquinha. Ela caminha até o garoto e novamente pergunta: menino, o seu pai realmente faz isso, Juquinha? Não, não, senhora. É que a sala tá vazia, agora eu posso falar. Ele trabalha lá no Congresso Nacional, mas dá uma vergonha falar nisso na frente dos outros. Que bonito, hein, cara? Envie PB pra 46956 e receba dicas e piadas do Pretinho Básico diariamente no seu celular. Olha! O custo por mensagem recebida é de 31 centavos pra todas as operadoras. Mande então PB pra 46956. Qual é o tipo de dica que tem lá, mano? Maurício, por exemplo. As dicas do Pianjas, por exemplo. As tuas, familiares. Principalmente as do Poranha, né? Principalmente tem, cara, tem lá. Pô, os desabafos do Féter. Ô, queridos, antes de colocar aqui o... querido! Antes de colocar aqui o cabelo no espaguete com a Stephanie do CrossFox, cara, eu quero... Chegou o Maurício... Stephanie. O Maurício me entregou agora um e-mail aqui de uma menina chamada Juliana e ela diz o seguinte... Ultimamente venho escutando várias histórias de mulheres casadas, que o homem tem amantes, às vezes amantes de anos, e as mulheres perdoam o homem e continuam vivendo com estes sujeitos. Enquanto uma mulher perdoar uma traição, sempre terão homens traidores. Mulheres, nós somos especiais, merecemos o melhor na vida e isso inclui o amor. E tem mais uma coisa. Pai, eu errei em abrir esse assunto agora aqui. E tem mais uma coisa, agora as mulheres de tanto serem traídas estão traindo também descaradamente. Agora virou uma coisa de toma lá da cá e ninguém se respeita mais. Cada um tá mais interessado neste negócio chamado casamento. Casamento se tornou um jogo de interesses financeiros e não a união de duas pessoas que se amam, diz aqui a Juliana. Pô, pronto, desabafei. Não acho que vai mudar muita coisa com esse meu protesto, mas se ninguém falasse sobre isso, continuaríamos vendo mulheres e homens sofrendo, sendo traídos. Beijocas para vocês que são homens fiéis. Ela botou aqui. O que, significa o Eu achei legal porque agora, depois do e-mail dela, ninguém mais vai sofrer por causa disso, né, cara? Ninguém mais vai sofrer por traição. Aí me lembrei daquele casal que se hospedou no Hotel 5 Estrelas no Caribe. O camareiro muito solícito perguntou ao homem do casal, obviamente, que acabava de se instalar numa daquelas camas na beira da praia ali, aquela, né? Espreguiçadeira. É mais alguma coisa, senhor? E o cara, não, obrigado, tá ótimo. E a sua esposa não precisa de nada? Ele, ah, pois não, um cartão postal, por favor. Ficamos por aqui, Pretinho Básico. Muito obrigado pela sua audiência. A entender que o cara não estava acompanhado da mulher. Numa viagem até o Caribe. Parabéns, provoca um frouxo de ele riso. Ele foi até um paraíso tropical acompanhado de sua amante. Provavelmente amante exatamente. Ou uma namorada. Que e o garçom, na sua ingenuidade, lugar, né? Achando que aquela senhora se era evidente. Esposa, exatamente. Ofereceu seus serviços à amante do cara. Bom, estamos muito queimados no tempo aqui. A mulher dele. Vamos ouvir o trote da Stephanie, do CrossFox, cara. É autoexplicativo. Voltamos logo mais às 6 da tarde. Rede Atlântida apresenta Cabelo no Espaguete. E a vítima de hoje é a cantora Stephanie, do CrossFox. Alô? Alô, quem está falando? Sou eu, Stephanie. Oi, Stephanie, tudo bem? Aqui é Ricardo Prates, tudo bom? Tudo bem? Eu sou da Peugeot. Stephanie, eu queria saber de você. A gente tá querendo contratar você pra fazer um novo sucesso do nosso lançamento do nosso carro Peugeot. O que você acha? É legal, Peugeot, mas assim, tem que falar com a minha produção, né? Primeiro, tem que falar com a minha produção, com a minha mãe, pra marcar, pra ver como que é. Mas assim, você não pode compor assim... Alguma música em relação ao nosso carro novo que a gente tá querendo lançar? Eu posso compor? Não foi você que compôs o CrossFox? Você é exclusiva da você é exclusiva da Volkswagen? Não, eu não sou exclusiva. Então, como é que você acha que poderia ser a música pra nós promovermos o carro 306? Como que eu acho que deveria ser a música? Ai, não sei, no meu Peugeot, não sei, é uma coisa assim do tipo, sei lá, no meu Peugeot eu vou sair, ou sei lá, inventar outra melodia. É, tem que inventar outro, porque senão vão dizer que é cópia, né? A gente tá convidando você, mas não quer copiar nada que você já fez. É. Entendeu? O que você acha da gente mandar pra você um Peugeot, entendeu? Pra você olhar o carro. Você já tem mais de 18 anos? Tenho mais. Então já pode dirigir. Não, tenho 18 anos. Então, mas eu vou mandar pra você, pra você entrar no carro, curtir o nosso carro, e aí se inspirar e escrever a letra. O que você acha? Ah, legal. Eu só posso entrar, não posso dirigir. É, aí você combina com a sua equipe aí, com a sua mãe, só que eu quero um compromisso seu. Ah, com certeza, é, legal, com certeza. Após isso, o carro será seu, entendeu? Se essa música vier a nossas mãos. Sim. O que você acha? Ah, interessante, ah, legal, muito legal. Compor dentro do carro. Você pode compor dentro do carro. Pra ver inspiração. É, melhor dentro do carro pra ver inspiração. Mas você tem interesse? Tenho sim, tenho muito interesse, é muito legal, interessante. Você promete pra mim que você vai se inspirar e vai compor uma música para Peugeot lá, até o nosso 306, completo, ar-condicionado, direção, vidro elétrico. E que cor você quer do Peugeot? Ah, sei lá, laranja. Laranja, ok. Stephanie, isso é muito importante pra nós, a gente tá querendo promover a nossa marca, entendeu? Você fez um sucesso muito grande com o CrossFox. Aham, eu sei. A gente quer essa mesma coisa com o Peugeot. Aham, tá certo, você marca com a minha produção, tá? Deixa eu perguntar a você, você conhece, você já ouviu na Rádio Atlântica de Porto Alegre? Atlântica? Não, é sério, não tô entendendo. É do Pretinho Básico da Rádio Atlântida. O meu nome é Duda Garbi. Isso é uma brincadeira, Stephanie. Ai, meu Deus. Não acredito. Stephanie, é uma brincadeira, Stephanie. Isso é um trote. Ai, eu pensei que era tudo verdade. Nossa, que nervosa. Eu espero que tu faça uma música pro Pretinho Básico, tá bom? Pretinho Básico, tá bom. Faz uma música pra nós. Menino sexy, sexy, sexy. Menino lindo, lindo, lindo. Pretinho Básico não pode parar. Mas vem comigo dançar. Isso aí, Dó. Tu não ganhou o carro, mas ganhou o nosso carinho, tá, Stephanie? Valeu. Ah, com certeza. É muito melhor. Um beijão, viu? Até mais. Até mais. Obrigada. Tchau.